ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é sexta-feira, dia 14 de março, está entrando no ar o seu Tema Livre. Hoje nós vamos tratar de carnaval. Parece que é um assunto já velho, porque o carnaval já passou, mas a realidade é que o carnaval, ele marca cada vez mais o calendário, principalmente do Rio de Janeiro, e o calendário e vai se estendendo. A gente já diz que, costuma dizer que o ano só começa depois do carnaval. E então vamos começar o ano daqui a pouco, porque o carnaval ainda vai continuar. Luiz Carlos, bom dia. Bom dia, Luiz Carlos. Fala aí. Bom dia, ouvintes. Não sei como é que ele ia modular você com eu no ar aqui. Mas ele é mágico, né? Ele ia modular. Luiz Carlos Magalhães. É mais esperto que a gente imagina. É verdade. Luiz Carlos Magalhães é diretor cultural da Portela, colunista do site carnavalesco.com.br. Carnavalesco.com.br. Participou conosco de um programa ainda prévio do carnaval, por telefone, e agora está aqui pessoalmente. E também conosco aqui no estúdio o Celso Sá. O Celso Sá é sindicalista, é um militante político, um ativista político e na verdade é um fã do carnaval. É legal a gente chamar as pessoas, não vou chamar só quem entende de carnaval, trazer só o pessoal que conhece, porque aí fica um programa muito técnico. Então a gente traz assim uma pessoa que está do outro lado do balcão também, como o Celso, para falar com a gente. Bom dia, Celso. Bom dia, Golo. Bom, eu queria abrir essa conversa aqui o seguinte: eu tive o prazer de cobrir uma parte do desfile das escolas do Grupo Especial e também do sábado do desfile das campeãs. E nesses dois dias em que eu estive na Sapucaí, entrevistando várias pessoas, uma coisa recorrente que as pessoas falavam é que o carnaval está precisando de mudanças no desfile das escolas de samba, porque a coisa está muito engessada, o desfile ficou muito corrido, as baianas não estão aguentando mais, inclusive já há uma movimentação para que as baianas sobrevivam nos desfiles, porque as fantasias são muito pesadas. Aí alguns fatores concorrem para que as baianas corram risco, alguns pessoais, outros de ordem do próprio desfile. E também uma coisa que eu achei interessante, o Adelson falou isso lá na avenida e me marcou na hora que ele falou: não tem um samba bom. Ele disse: esse ano não tem um samba. Tem um samba melhorzinho, um samba mais bom. Aquele samba que empolga, aquele samba que a arquibancada canta, não tem. E no final das contas, ganhou o carnaval o desfile do Paulo Barros, que é aquela coisa que é tudo menos desfile de escola de samba tradicional, como a gente conhece. O que é que vocês acham dessas críticas em geral que a gente tem ouvido? Vou começar com o Luiz Carlos Magalhães. Vai, Luiz Carlos. Olha só, precisa de três programas para responder isso aí. Porque eu acho que o grande equívoco, né, a grande discussão começa aí nessa sua afirmação final, né? Que a Unidos da Tijuca não é uma escola de samba. Eu acho que isso é um grande equívoco. Porque se nós pegarmos um ensaio técnico, que olha só, a questão, o que dá essa conotação à Tijuca é o Paulo Barros. É. Mas no ensaio técnico não tem o Paulo Barros. A escola está nua, não tem fantasia nem alegoria. E a Tijuca dá um show de bola. Os melhores ensaios técnicos são da Tijuca. Pois é, mas aí o Paulo Barros... Então, o que o pessoal fala é que o Paulo Barros arma a escola é uma coisa para ele. Não é uma coisa... Olha só, primeiro que não é ele que arma a escola, ele só veste a escola, ele só compõe a alegoria da escola. Quem monta a escola são os seus diretores de harmonia, quem faz bonito na avenida é o seu diretor de bateria, seu mestre-sala, sua porta-bandeira, e esse pessoal, todo mundo, é todo dia 10. Então, eu acho que o equívoco é esse. Eu acho que tem, ó, tem muita gente que combate aquilo que o Paulo Bausch faz. Não é o que me agrada. Agora, ele tem que ser derrotado na pista. Não é com essa conversa. Essa conversa não vai derrotar o Paulo Bausch. Por acaso, eu estava... Porque a melhor bateria dele, a melhor harmonia dele, a melhor evolução dele, que eu digo, é da Tijuca. Porque eles fazem isso. Eles vão lá buscar quem é melhor. Olha, o casal deles que tirou 10 foram pegar lá da Vila Isabel. A Vila Isabel não pagou, eles foram lá e pegaram. É verdade. E isso também é outra coisa que me marcou na cobertura do carnaval, é que cada pessoa que ia lá das escolas, que ia lá no camarote da Nacional, uma das perguntas primeiras que faziam era assim, e aí, agora como é que vai ficar? O ano que vem você continua na escola, você vai para outra? É. Parece que virou futebol. O cara troca, né? De uma temporada para outra, troca de clube, né? Como foi o caso dos porta-bandeira e mestre-sala da Tijuca, que vieram da Vila Isabel. Isso. Né? Aliás, a Vila Isabel perdeu também a Carnavalesca, foi para outro canto, e por aí vai, né? O que você achou, Celso? O que você acha desse negócio? Esse troca-troca, né, tem um... O Dominguinho da Estácio, agora é da Estácio mesmo, porque ele era antes, era Dominguinho da Estácio. Complica que era da Viradouro. Isso. Esse pessoal que tem sobrenome da escola é complicado. Eu acho o seguinte, vamos sair na rua e vamos pedir uma pessoa, eu sei, qual é a sua escola? Ah, a escola, tal escola. Canta o samba dela. Aí, vamos dizer que seja Mangueira. Eu sei, eu não sei, mas... Canta O Mundo Encantado, Monteiro Lobato, 65. De repente, nem existe mais pessoas que estavam nesse desfile, né? De tão antigo que ele é. Então, e essas pessoas cantam o samba todinho. Parecido com a novela. O cara está assistindo essa novela agora aí. Aí se você falar assim, mas essa novela, qual é a anterior? Ele já não sabe. Mas se você perguntar, e Os Ossos do Barão? E O Direito de Nascer? E o Dancing Days, e assim por diante, várias novelas antigas, o cara sabe exatamente quem era o protagonista e quem é o autor da novela, sabia tudo de novela. Então, alguma coisa tem que ser pensada para que o carnaval não seja tão efêmero. Quer dizer, acabar mesmo, já não acaba mais na quarta-feira, porque tem o desfile das campeãs, para tudo se acabar no desfile das campeãs. Né? Então, veja, este ano, me parece que duas escolas tradicionais, que foi o caso do Salgueiro e da Portela, né, fizeram desfiles, assim, eu não vou dizer que era a moda antiga, mas trazendo um pouco daquela energia. Né? E muita gente falou assim, não, a Portela e tal, colocou em dúvida até. É, Portela também eu vi na avenida, inclusive com a Vilma. A Vilma no asfalto, 90 anos, 90 e tantos anos. Cara. Não, tia Dodô. Tia Dodô, com 94 anos. Desculpa, 94 anos, é verdade, desculpa. Não, a Vilma estava com a filha com a de porta-bandeira e a neta de passista, né, desfilando. Não, a neta também é a terceira porta-bandeira. Terceira porta-bandeira. Então, e uma coisa, a Portela levou essas pessoas, que eu achei muito interessante, é o resgate. Inclusive o Diogo foi lá no camarote também da Nacional e falando essa coisa de que a Portela pegou o que tem de melhor, dela que tem de melhor historicamente, e juntou, mescou com o pessoal novo e ficou legal, deu uma... Mas olha só, mas aí é que está a questão do carnaval que você estava colocando, que ele está ficando frio, né? A Portela fez isso tudo, mas o carro da Rádio Nacional não entrou. Aí ela perdeu o ponto. E na Tijuca não aconteceu isso. Não estou aqui defendendo a Tijuca, não. É verdade. Sou diretor cultural da Portela. Eu só estou dizendo como é complicado. A coisa não é simples dizer que o Paulo Arnaldo, Tijuca entrou e deslizou na avenida, sua harmonia, sua evolução, entrou com todos os carros. A Imperatriz teve problema em todos os carros. Exatamente. Agora a Portela não entrou com o carro, então perde ponto. Está entendendo como é que é? Infelizmente, para mim, na minha visão de carnaval, o jurado está ali para descobrir erro da escola, não é para as virtudes, é para descobrir os defeitos. É verdade. E aí o carnaval fica um carnaval chato. É verdade. Você pegar um julgador cheio de talento, né? Um homem formado em artes plásticas ou em qualquer, e aí você vai desperdiçar todo esse conteúdo para ele ficar procurando erro. É verdade. O maestro ficar procurando se o tamborim falhou ali na passagem da segunda para a terceira. Está entendendo? É, esse negócio, muita gente também destacou lá em entrevistas aqui, diz o seguinte: primeiro, a escola entra para o desfile com 10. É. E aí vai perdendo. Né? Esse foi o caso, por exemplo, da Imperatriz. Uhum. A Imperatriz, você falou de carros alegóricos, a Imperatriz teve problema em praticamente todos os carros. É verdade, ali diante de você, ali, né? É, exatamente, ali no começo do desfile. E isso deu uma dificuldade extra para a evolução da escola, embora ela tivesse, e acho até que isso favoreceu, ela tivesse o Zico como enredo, que, o que ajudou muito a escola, porque há uma empatia, né? Funcionou ao contrário do Boni na Beija-Flor, não é não? É uma infelicidade de escolhas aí, quando isso. Você faz uma escolha de pessoa, né? De personagem. Nem tanto pelo Boni, né? Não é tanto... A quem o Boni representava ali com aquele enredo. Eu acho que foi isso, né? Porque o Boni já andou por aí, tudo quanto é lugar. Eu não me lembro do Boni ser vaiado. Não, a questão... Agora, o Boni representava um órgão de imprensa que não... Por sinal, estão trazendo um Ibope novo para aqui, né? Para o Brasil. É. Já assinaram aí algumas emissoras e tal. Estão trazendo... Acho que é da Alemanha. Um instituto novo. Um instituto novo e tal. Novo, né? Exatamente. Então, o Boni, quer dizer, não estou aqui querendo defender o Boni, não, até porque ele não, né, precisa tem no seu currículo, não, ele precisa sim, porque ele tem no seu currículo algumas manipulações. Uma delas, por exemplo, ele mesmo, eu confesso, da questão do debate em 89. Mas eu acho que o Boni não é tão grande para que a população vaiasse. É isso que eu estou... Era Globo, né? O negócio ali era Globo. Era Globo, né? O negócio ali era... Eu acho que o momento também, da mesma forma que a Portela veio com... O que? O Golo. Você compra por exemplo, o desfile das campeãs, a Globo comprou dentro do pacote do carnaval. Certo? Aí você tem uma pessoa que está no leito, numa cama. Tem um outro que até mesmo está aí no presídio, tá, outro está... Quer dizer, um monte de gente está impossibilitada de ver o carnaval. A Globo vai e não mostra, porque tem que mostrar um enlatado dela, porque tem que botar um BBB desse, sei lá. Não tem nada contra a Globo. Ah, eu tenho. Porém, tudo. Eu tenho... Não, assim, dela fazer a sua programação. É. Pode fazer a programação que quiser, mas abre o sinal. Ela tirou esse desfile... das outras emissoras e não deixou as outras mostrarem o desfile. Mas então, isso aí, esse é que é o grande problema. Mas isso aí é o seguinte: a Portela entrou, por exemplo, com um enredo que contava a história da Avenida Rio Branco, né? O negócio de Mar a Mar é muito interessante, muito bonito aquele enredo. Inclusive, ele coincidia com essa nova filosofia da nova presidência da escola, de você mostrar, resgatar, né? Então, isso vinha desde o Valongo. Até, e tinha até o pão de açúcar, né, que significava ali a Baía de Guanabara, tal. E era bonito isso aí, o gigante acordou, aquela coisa toda. Isso se insere num contexto atual, num contexto político e ideológico da agenda nacional hoje. Como o caso da Beija-Flor, por exemplo, quando o Boni representa essa, justamente a contestação ao que nós vivemos naquele período da ditadura militar, porque a gente tem que ver que o Boni construiu a carreira e construiu a TV Globo, a imagem da Globo ali naquele período. Aí essa transferência, como o repórter da Globo que vai cobrir manifestação de rua, é hostilizado. É hostilizado. Há uma confusão. Interessante, curioso, interessante nesse aspecto aí do enredo, dessa rejeição que houve a Beija-Flor, né? É que eu entendo o seguinte: eu acho que foi um erro de avaliação da escola, né? Eu acho que provavelmente o Boni deve Faltou pesquisa. Né? Não é nem eu. O Boni certamente é um homem muito... tem muitos amigos, tem uma importância relevante. Agora, essa homenagem devia ser no Teatro Municipal, ou no Teatro Municipal, ou no Copacabana Palace, ou no Maracanãzinho. Agora, não! Na avenida. No, na avenida, na avenida, do, avenida do, do desfile. Acho que esse foi o erro da avaliação. Acabou que a Beija-Flor teve que fazer um enredo sobre a, linear sobre a comunicação, que ela não faria daquela maneira, só fez para contemplar o Boni. Acabou que não homenageou o Boni e nem contou a história da comunicação. Nem desenvolveu foi o enredo. Foi grande, uma grande festa entre amigos e o público rejeitou. Agora, veja a curiosidade que o dirigente da Beija-Flor está reclamando que misturaram a política na coisa, que gritaram o nome do Brizola. Então, olha só, o que, que a comissão julgadora tem com isso? Nada. Nada, é verdade. Nada. O que, que a Liesa tem com isso? Nada. Foi o povo que identificou ali a Rede Globo e resgatou lá aquela questão do Brizola e gritou o nome do Brizola. Tá entendendo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E foi isso, foi uma grande rejeição. Por sinal, falando do Brizola, né? O enredo da Grande Rio, né? Um enredo meio chapa branca, né? Porque bem Maricá, chapa branca. Maricá e tal. É. Omitir a presença de Darcy Ribeiro, em Maricá, que fez de Maricá os seus últimos dias, escreveu as suas últimas obras em Maricá. E, no momento que o sambódromo fazia 30 anos, Eu não sei aonde. Né? É. Tem que matar o cara da pesquisa. O cara não, que fez a pesquisa. Inclusive. Quem fez a pesquisa do. Ou foi o Darcy censurado. O Darcy tinha casa lá em Maricá. A casa do Darcy está lá. Não, a casa dele lá está sendo recuperada pela prefeitura. A casa dele virou referência. É história, cultural, tal, política. Exato. Olha, eu queria abrir espaço aqui para dois ouvintes que já estão. Dois ouvintes queridos e diletos, eu mando abraço para o Leandro Silveira, de Niterói, e para o Eduardo Ferreira, do Grajaú. Vou começar por ordem de chegada. O Leandro Silveira pergunta aos debatedores sobre os quesitos enredo, bateria e samba-enredo. Se eles tivessem peso 2 no julgamento, se isso melhoraria a qualidade dos desfiles e se elevaria também a qualidade cultural dos enredos. O que, que vocês acham, você, Luiz Carlos? Eu acho que é uma tentativa, né? O carnaval, o julgamento está aí. Eu acho que o que está acontecendo esse ano, eu não acho que o Boni tenha trazido luz ao julgamento, mas trouxe foco. Porque são duas vozes muito fortes, a do Boni e do Laíla no carnaval. Então, acho que isso pode ser que isso traga discussão para o carnaval, porque não tem discussão. A Liga resolve isso ali no meio dos seus pares, mas a opinião das pessoas que fazem o carnaval não é levada em consideração. O julgamento é um processo. Então, isso que o nosso amigo está propondo tem que ser colocado em prática e ver qual o resultado. Não é, ninguém sabe o que vai dar isso. Os julgadores vão acabar dando o jeito dele ali e manipulando a nota para desfazer isso, pode ser. Tem que colocar isso em prática. Eu entendo que o carnaval é uma mistura da cultura do carnaval com a cultura do samba. O que eu acho que está acontecendo é um desequilíbrio. A cultura do carnaval está prevalecendo sobre a cultura do samba. É verdade. Então você vê quesitos importantes da cultura do samba, como o casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira, como as baianas, estão sendo colocados lá na frente. Para sair logo da pista. Passar correndo, é. Para sair da pista, para dar então espaço. E a mesma coisa acontece com a ala de passistas. A ala de passistas está ali, perto da bateria, não é porque é importante para ele sambar, é porque se a bateria falhar na hora de entrar no box, a ala de passistas, que é mais ágil, cobre o buraco. É. Então é isso que está ficando complicado. Achei interessante você usar essa terminologia box, essa terminologia da Fórmula 1, bem do Paul Mauge. Mas é esse cristão mesmo. O recuo, o pessoal diz. Então é isso, o carnaval está... Por exemplo, uma coisa significativa, eu acho que atinge a Portela, a Império, a Mangueira, de várias escolas, a Estácio, é o sumiço da ala da velha guarda. Onde é que está a velha guarda? Onde é que saiu a velha guarda da Mangueira, por exemplo? Estava uns pendurados em cima de um... Não, assim... a velha guarda da Portela ficou num lugar de destaque. Foi. Ficou no carro da Morro, carro do Morro, do Palácio Morro, ficou ali embaixo. Todo mundo bem vestido. Mas me desculpe dividindo a atenção com o carro. com alegoria. Não, aí, mas aí que tá. E eles adoram, né? Porque eles adoram ficar no carro. Não, e esse negócio também tem o seguinte, senhor Magalhães. Porque a velha guarda. A velha guarda. Saindo no chão ali, cada vez está mais corrido. É verdade. Filho, é não dá. É claro, num momento, num pique desse, não daria. Para botar aqueles velhinhos todos ali. Por isso que eles querem também, preferem os carros. É, exatamente. Eles saíram sentados, muito bem vestidos. É, muito bem. O carro muito bonito. Eles ficaram felizes. Ali da Portela, eles não reclamaram. Mas não tem a mesma ênfase que tinha antigamente. Não tem, mas é aí que está o negócio. Os baluartes do carnaval e do samba. Não, mas eu acho que isso aí não era nem isso aí. Essa questão dos baluartes era mais na comissão de frente, né? É. A comissão de frente ficou, foi completamente deformada. Exatamente. Né? O que, é verdade, que nós estamos falando aqui? Da mudança, a tradição. Porque a escola é também muita tradição, gente. Isso já vem. Entendeu? Desde o bumbum praticumbum para o gurum. Mas hoje nós vivemos. Já vem denunciado. Hoje, respondendo a pergunta do ouvinte. Do Leandro, lá de Niterói. Já perceberam que algumas escolas, agora nesse carnaval, no segundo grupo, teve a reedição dos Sertões, né? Uhum. Isso. Vamos ouvir a gravação? Não dá para ouvir os Sertões daquele jeito. Sei. Correto? Então, quer dizer, quem tem na memória, como nós temos... Uhum. O Sertão do original, né? O Sertão. E houve agora o pula-pula que o cara fez com os Sertões. Quer dizer, não é que ele fez porque ele é um coveiro do samba, não. É porque as condições assim o impere para isso. Mas, na verdade... Vem cá, vamos apresentar agora, aqui. Respondendo aí, Leandro, no ano passado... Isso está acontecendo sem estar no regulamento. Porque no ano passado, a Vila Isabel foi campeã muito em função do samba. A Portela só se salvou nos dois anos anteriores em função do samba. Quer dizer, o samba tem esse poder de transformar a escola. Os quesitos do samba, os quesitos de harmonia, os quesitos de evolução foram muito fortes na Vila Isabel e acaba contaminando os outros quesitos. O samba da Vila Isabel contaminou os outros quesitos, tanto quanto a comissão de frente da Tijuca, do Segredo, aquela de mudança de roupa, contaminou os outros quesitos. O que a gente espera é que os quesitos de samba que sejam os mais fortes. Sejam mais valorizados, é o que ele está querendo aí. Na questão do desfile, é inegável que você vê mais samba hoje, mais desfile, mais evolução no segundo grupo, no grupo A, no caso, do que na... Embora todo... As alegorias sufocam as escolas... O presidente da Liesa já está examinando essa questão das alegorias, porque no grupo de acesso são 4 alegorias, né? Até 4. E aí no grupo principal até 8. Mas ele já está vendo essa possibilidade de diminuir o número de alegorias. Porque, inclusive, está ficando muito igual. Né? Quer dizer, o grupo A para o grupo especial, tecnicamente, ele está muito igual. Então, se você estabelece diferenças como metade do número de alegorias, você está favorecendo. No grupo de acesso já não pode ter o trambolho da comissão de frente. Não pode ter. Sei. No grupo pode. Quer dizer, eles só não ficam mais iguais porque a verba é muito menor. Mas as limitações acabam beneficiando o grupo de acesso ao invés de atrapalhar. Porque se você tem 8 carros, né, numa escola do grupo especial, é muito mais fácil de você ter problema. E acontece com muito mais frequência. Né? Você falou, inclusive, do desfile impecável, realmente, da Tijuca. Não apresentou nenhum problema, em nenhum momento. Nenhum momento. Não é? Impressionante nunca. Como é que o desfile é assético. Não é que esse ano não apresentou, nunca apresenta. Não apresenta, exatamente. Bom, deixa eu passar então aqui para a questão do Eduardo Ferreira, lá do Grajaú. Ele tem 73 anos, nativa. E como é que é, rapaz? Conhece no início da Beija-Flor, com Joãozinho 30, e diz que a imprensa achou espetacular e depois começou a criticar. O mesmo está acontecendo com a Tijuca, com o Paulo Barros. Porque a Mangueira, a Portela, o Império Serrano, por que que eles não se atualizam de acordo com o progresso? Ou seja, na verdade, ele está fazendo a defesa do Paulo Barros aqui, comparando até com o Joãozinho 30, que é uma comparação que acontece muito frequentemente quando vai analisar. É uma comparação que não faz sentido em termos de estilo. Agora, ela faz sentido em termos de impacto no em relação, que ele está dizendo. Das outras escolas. Né? Com o João 30, eu acho que houve um acompanhamento, principalmente de algumas escolas, como a Imperatriz e a Mocidade, que ali, conduzidos pelos seus patronos, né, que era o Luizinho Drummond e pelo Castor de Andrade, tiveram recurso para contratar carnavalescos à altura do João. E correr atrás. Empatou. E a beija fosse. O Joãozinho, ele fez revolução mesmo, né? Ele chegou. Já no Salgueiro ele já vinha ensaiando isso. Agora, o Paulo Barros é mais difícil imitar o Paulo Barros. Imitar o Joãozinho 30, a grande mudança que o João trouxe foi uma mudança de volume. O que ele fez? Quando as arquibancadas ficaram muito altas, ele tirou os destaques do chão e colocou em cima dos carros. Ele começou a ocupar a cabeça dos desfilantes e os ombros também. Ele elevou o carnaval para cima, porque o carnaval que era visto na horizontal passou a ser visto de cima para baixo. Então todas as escolas passaram até a fazer isso. Até a transmissão isso. Pela televisão. É. Né? E a gente entra nesse esquema Globo também, que limita. Agora, do Paulo Barros, é mais difícil você imitar o Paulo Barros, porque aquilo ali é muito característica dele, aquela visão. Primeiro que é a temática dele é da cultura pop. Tá? Não é exatamente da cultura brasileira, é cultura pop. Ele é um rapaz que, pela vivência profissional dele, ele viajava muito, ele ia na Broadway, via aqueles espetáculos, deve ter tido muita influência desses personagens do mundo pop e traz isso para a Avenida. Entendeu? Agora nem todo mundo. Muito evidente se você copiar aquelas coisas e você. Aqueles carros que aparecem ali. Isso tudo. Eu acho que não está sendo copiado como nós esperávamos que seria. Eu vi uma entrevista desses carnavalescos que o sonho deles é mexer em duas coisas, quer dizer, de forma pessoal, dentro do projeto deles para a escola, durante o desfile. É a iluminação e o som. Ou seja, o som parece que é para todo mundo é igual, né? O mesmo som, aquele mesmo carrinho, né? E a iluminação também, ela é estática, é para todo mundo igual. Uhum. A ideia deles era melhor, quer dizer, aumenta a luz, tira o foco, bota azul, tira vermelho. Quer dizer, espetáculo. Aí mesmo que o sambista ia para o espaço, né? Eu não sou contra isso. Mas isso é a mudança realmente. Mas olha só, o que a gente tem que entender é o seguinte. Nós estamos vivendo na civilização do espetáculo. Isso não sou eu que digo, não. Isso é um escritor, Mário Vargas Llosa, escreveu um livro sobre isso. Ele partiu da sociedade do espetáculo, hoje ele foi além, é a civilização do espetáculo. Hoje, tudo é espetáculo, até a morte. Nós estamos assistindo a televisão aí. Para os programas da tarde, a morte é mostrada como um grande espetáculo. Vamos aos nossos comerciais. E o comercial só está ali porque a morte é mostrada como espetáculo. Então, é assim a escola de samba, assim o futebol. Olha lá o que está acontecendo com o Barcelona, com o Beckham. O Beckham não é um grande jogador, mas ele é uma aparência que favorece ao espetáculo, ao show business. Entendeu? Então a civilização é a civilização do espetáculo. É o espetáculo que está trazendo recurso. É muito difícil lutar contra isso. Ainda mais numa escola de samba, que tem o compromisso de ganhar o carnaval. Olha como é difícil para a direção do Portela. A Portela quer fazer valer os seus princípios. Tanto que eu fui chamado para diretor cultural e eu disse lá, quando assumi, olha, não me fale de carnaval. Eu não quero saber de carnaval, porque carnaval tem muita gente fazendo e eu queria me voltar para a cultura da Portela, para a história da Portela. Agora, quem está lá dirigindo a Portela tem que ser campeão, cara. Senão não é. Senão... É igual time de futebol. Entendeu? Então agora, para ser campeão, você tem que fazer um desfile, no mínimo, como você fez hoje agora. Tá certo? Então é isso. O público pede espetáculo. Nessa questão do Paulo Barros é complicada por isso. Olha só, os carros do Salgueiro foram maravilhosos. Agora, o público viu ali aquele pit stop da Tijuca... Se identificou na hora com aquilo, viu o sino ali, aplaudiu, gosta pra caramba. Não, começar pelo carro da Fórmula 1, o carro que abria o desfile, né? Aquele hangar, aquele carro saía, entrava, aquilo ali. Agora, não está sendo mais. Não foi no nível do que era. Teve um carro ali da Tijuca, que era um kart rodando, que era um carro óbvio. Qual era a graça que tem aquilo ali? Teve um carro também que foi a Corrida Maluca, que também foi muito criticado. Mas a questão, Luiz, olha só, quando você chega e fala assim, a não ser os que estão realmente dentro da máquina do carnaval, se você chegar para qualquer um e falar assim, fala para mim aí, como é que você viu o carnaval do Paulo Barros de 2009. Não fica memória, não tem memória para isso. As pessoas não sabem. Por quê? Porque esse desfile muito plástico, muito high-tech, ele tende a ser efêmero, ele vai sumir. Ele é fantástico, né? Aquela coisa exatamente. Toda semana muda. Exato. Mas olha só. Aí, quer dizer, mas o que que fica? Por exemplo, se você vê, você acabou de falar da Vilma. Nós estamos falando o quê? 60 anos de carnaval, é isso? O quê? Da Vilma. Da Vilma? Quanto tempo ela ficou no carnaval? Até hoje tem uns 60 anos. Ela deve ter 70. 70 já. Anos de carnaval. Não, de carnaval não. Deve ter uns 60 anos de carnaval. 60. 60 anos 55, de carnaval. Quando você pega um delegado da Mangueira, quer dizer, eu acho que isso é um pouco. Tem que investir um pouco na coisa, porque isso é mais perene. Correto? Quer dizer, o cara não lembra de 2009, mas lembra da Dilma. Lembra do delegado. Sim, mas quem que lembra? Nós. Não. Não, parou de fazer. Parou de fazer, não vai lembrar. Essa que é a questão. Parou de fazer, não vai lembrar. Globo, até quem, o carnaval é um tripé. Né? A Liesa que organiza, a Rio Tu que atrai os turistas e a TV Globo que comercializa, que vende, que mostra. A TV Globo. Esqueceu um aí. Ah. Que é a prefeitura que tenta sim, desmontar. Não, a prefeitura que tenta desmontar. A Rio Tour é a prefeitura. Eu acho que falta é o braço da cultural. Porque olha só, a TV Globo é uma empresa, gente. Toda empresa quer saber o seguinte: quanto deu de lucro no final? Toda empresa, assim. Se fôssemos nós lá, seria assim também. Senão eles mandam a gente embora. Tá? A empresa é isso, tem que ser o cara para dar lucro. A TV Globo não quer saber da Vilma. A TV Globo quer saber é se tem um artista dela lá, que a TV Globo quer que a nossa tia, nossas irmãs, que vêm a Globo o ano inteiro, vejam o carnaval também, então a linguagem vai ser a mesma. A TV Globo não tem menor, por isso ela é tão criticada. Por sinal, se tratando dos negros, né? Tratando dos negros, cujo símbolo aí seria a Camila Pitanga, o que sai a Camila Pitanga no, na FIFA e entra. Os negros somem da Globo a partir de sábado. Sim, sábado do carnaval. Acabou, você não tem mais coisa ali. Acabou. Não, mas ali a TV Globo tem. A não ser lá naquele programinha do. Não, mas no carnaval tem a Tereza Cristina e o Pretinho da Serrinha. São dois. Não, o Arlindo, sim, o Arlindo, tá, que no carnaval tudo bem. Sábado das Campeãs, acabou. Mas aí já é outro. Aí já começa. Aí já é outro tema livre. Eu acho, eu acho. Não é só na Globo, não. A presença de negros escassa. Eu acho que isso é geral. Até aqui na rádio mesmo. Na cultura. Certamente aqui nessa rádio. Na vida, também, política, em todo canto. Tanto que a gente faz No estúdio aqui, pelo menos, os negros são maioria. Com o presidente do Supremo ser negro. Isso é um espanto no Brasil. Já conhece algum general negro, por exemplo? Né? Do tempo da ditadura não tinha nenhum, cara. Olha quantos generais tinha. Almirante, então, nem pensar. Só o João Cândido com o apelido de Almirante Negro. A Sônia Luz do Grajaú, na sua opinião, o Laila é o grande conhecedor do carnaval e as diretrizes das escolas de samba deveriam prestar atenção às suas palavras quando se refere à falta de sensibilidade e vivência dos jurados com as escolas. Olha como é complicado. Olha como é complicado agora, o que a moça está falando aí. Ela está dizendo que tem que ter a sensibilidade via a sensibilidade do Laíra quando ele reclama isso. Agora, por que o Laíra não reclamou isso quando o Roberto Carlos foi campeão? Por que o Laíra não reclamou isso em todos esses anos que a Beija-Flor foi campeão? E é todo ano, é um ano sim, um ano não. Por que que ele vai... Quem está falando isso não é o Luiz Carlos Magalhães, foi o Luizinho Drummond. Ele falou, ué, mas eles só querem mudar o júri agora que eles perderam? Por que que não trava essa discussão quando eles ganham? Isso é muito complicado, gente. Carnaval é muito complicado. É verdade. Agora, tem uns outros aspectos também. Por exemplo, eu venho, milhares de pessoas vêm para o Rio de Janeiro, não só para as escolas de samba, mas também para os blocos, para o carnaval de rua. O que a gente assistiu na Rio Branco, com o desfile do Bola Preta, né? Bola Preta tem uma sede aqui na Lapa, não é isso? E o Bola Preta parece que botou mais de 1 milhão de pessoas na rua. Se nós formos agora uma atividade cultural do Bola Preta, você acha que tem quantas pessoas lá? 200. Mas bota 1 milhão. Então, há uma certa dicotomia nessa questão. Por que que o Bola Preta tem esse peso todo no carnaval e depois, ao longo do ano, perdeu até sua sede e tal, vários problemas financeiros. Está aqui agora, é vizinho. Exatamente, aqui na rua da relação. Isso. Conclusão. Por quê? Porque, na verdade, a prefeitura e quem pensa o carnaval tem aquela poder concentrador. Eles retiraram diversos blocos, segundo eu vi, cortou mais de 700 blocos. Ele cortou 700 blocos. No que ele cortou 700 blocos, as pessoas não vão pegar as malas e tal e ir embora. Vão para o que restou. Aí você pega e tem essa distorção, que é o Bola Preta com 1 milhão de pessoas. Aí você vai lá para Simpatia da 150 e pouca, mais do que a população de Ipanema. Você tem mais de 400 blocos no desfile oficial da prefeitura em todo o Rio de Janeiro. Quer dizer, são blocos registrados, são blocos aos quais eles deveriam destinar banheiros químicos, policiamento, essa coisa toda, mas é impossível cobrir tudo isso. Então cobrem os principais, mas também, por exemplo, o gigantismo do Bola Preta e de outros, o Sargento Pimenta e a Banda de Ipanema e tal. Preta Gil. Pois é, esses aí são gigantes e não há como você instalar um milhão de pessoas, coisa nenhuma. Esse é o problema. Pois é. Golo, você me permite, Golo, você me permite. É o seguinte, quando você faz um Réveillon para 2 milhões de pessoas em Copacabana, se você trouxesse um técnico de qualquer lugar do mundo, o cara ia olhar Copacabana, 4 quilômetros por 200, ele dizia assim, não há condição de fazer um Réveillon aqui. Sim, claro, mas ali tem o mar, né? Ali tem o mar, não precisa botar banheiro aqui. Tem areia, todo mundo. Areia. Tem areia. Não, mas pelo amor de Deus. Agora, não, a Vila Rio Branco é a Vila Rio Branco. Pela Vila Rio Branco. Eu tô dizendo que não tem condições. Não é somente para banheiro, não. Para escoar a população. Se você botar todos os que circulam no Rio de Janeiro para Copacabana, você não consegue escoar aquela população. Não, mas mas é por isso que eles interrompem a Nossa Senhora de Copacabana, a Atlântica, mas a Princesa. Aliás, na Juventude Mundial, também, foi até a Barata Ribeiro foi interditada, porque era muito mais gente do que carnaval. Virou um acampamento, um grande acampamento. Eles estão fazendo a tentativa de trazer os blocos para o centro, para o aterro, porque a cidade, Laranjeiras, Cosme Velho Laranjeira, eu não sei o que vai acontecer daqui a 1, 2 anos. Pois é, aquilo ali é o beco sem saída. Eu não sei o que vai acontecer isso na Zona Sul, eu não sei o que vai acontecer. Por que que a prefeitura não incentiva, já que ela, de certa forma, dá subsídio para vários, dá subvenção e verba para vários blocos, para em outras regiões? Mas ela tem feito isso. Não. Ela tem feito isso. Mas como? Ela não licencia mais bloco da Zona Sul. Não licenciar não adianta nada, porque vai dar o gigantismo do Bola Preta. De qualquer maneira, e o Bola Preta é no centro, mas o negócio aí é o seguinte, por exemplo, a Zona Norte da cidade tem muitos blocos. Tem aliás, muitos blocos. É tradicional. Claro, a imprensa não cobre. Tem menos visibilidade, porque a Zona Sul do Rio de Janeiro tem mais visibilidade. Da mesma forma que o espetáculo dos fogos de artifício não são feitos no. Mas inegavelmente a estrutura está toda voltada para a Zona Sul. Claro. No caso do Réveillon. As UPPs começam todas pela Zona Sul, tudo é Zona Sul. No caso do Réveillon, por exemplo, se você pega e alarga, amplia o Réveillon e vem até o aeroporto Santos Dumont e leva até o Leblon, claro que você vai diminuir o impacto do Réveillon em Copacabana. Claro que vai. Vai. Né? Você vai ter menos problemas, você vai ter menos sufoco da população, que fica muitas vezes até 6-7 horas da manhã. Eu digo isso porque eu moro ali perto e vejo o sufoco na Cardeóco Verde. Agora você vê que essa concentração do Réveillon, esse ano, por exemplo, que já foi menor do que no ano passado, e eu acho que essa coisa está se moldando. Agora tem no Leblon, tem Ipanema. E também está se moldando. Terreirão, como Bola Preta foi menor do que o ano passado, você está moldando. As coisas estão melhorando. Aos poucos vai se racionalizando isso aí. Naquela multidão de Copacabana, só houve um episódio de tiro que foi uma briga de casal na Figueiredo Magalhães com a República do Peru. República do Peru. É, República do Peru com o Nossa Senhora de Copacabana, o casal brigou ali. Tirou esse espírito. E o cara não estava armado. A PM é que chegou armado. Forneceu a arma. E deu a arma. Forneceu a arma para o tiro. Olha como o carnaval. Mas eu acho que tem que ser diluído, tem que ser bem diluído, tem que ser bem ampliado, tem que ter pesquisa. Né? Você não pode chegar e fazer um evento dessa natureza da mesma forma, é o carnaval. O carnaval, falta informação com as mudanças, ocorridas com os ônibus, né? A população simplesmente assim, voou. Ninguém conseguia saber onde é que ia parar o ônibus, saltar, não sabia nada. Né? Quer dizer, eu acho que são coisas que atrapalham o carnaval de modo geral. É, eu acho que isso aí fala, Oscar. É, não, mas como é que o carnaval é complicado, né? Olha essa questão aí que foi... Eu faço um programa aqui na Rádio MEC, né? Sobre blocos de carnaval já há uns 10 anos, né? E a gente acompanha bem isso. Então, há uma resistência em relação aos blocos temáticos, né? Um bloco que canta... Eu fui convidado para um bloco em Vila Isabel, que era o Thriller, que era 16 músicas do Michael Jackson. Só isso. Mas eu não sei nenhuma. Não, mas vai lá para você ver. Entendeu? Gente pra caramba, patrocinado pela Casa e Vídeo. Então, assim como tem esse Thriller do Michael Jackson, tem o Sargento Pimenta, que é dos Beatles, tem o do Vando, que é o Fogo e Paixão, tem as Mulheres do Chico. Não cantam música de carnaval. Aí, o pessoal reclama muito com isso. Agora, veja só. Olha a garotada, o que aquela garotada pensa. Primeiro, a música de carnaval morreu, cara. Essa que é a verdade. Porque o samba enredo é restrito a uma tribo do samba. Quem sabe samba enredo do ano? Eu, que sou militante do carnaval. Ele que é militante do carnaval. Agora, a minha filha não sabe, porque não toca em lugar nenhum. Não toca. O samba enredo não toca em lugar nenhum. Então ninguém sabe cantar samba enredo. Tá certo? As marchinhas são uma coisa de outra geração. É uma coisa que remete à saudade que a gente tem. Carnaval é pródigo nisso, né? Então, olha só que o maior canhão desse país, que é o Fantástico, impulsiona o concurso de marchinhas da Fundição Progresso todo ano, há 10 anos, e não acontece rigorosamente nada. O que a gente vê esse ano é o cinquentenário da cabeleira do Zezé. É, e foi ouvir o João Roberto Kelly. Então, fora o que acontece no Bola Preta, que a marchinha é cantada, a nova geração não conhece música nenhuma. E os grandes blocos, que são o Simpatia, o Sovaco do... cantam 3 horas o mesmo samba, que só eles sabem. Aí vem a garotada e começa a cantar a música dos Beatles ou do Michael Jackson, a gente reclama. A questão é muito mais profunda do que isso, porque eles querem brincar o carnaval. E eu tô falando para os meus filhos, eles querem brincar o carnaval, vai cantar o quê? É. Vai cantar o Samba da Mangueira desse ano? Eles e aí, olha, vou voltar então, aproveitando o gancho do que você está falando, para o desfile das escolas de samba do Grupo Especial e para o Paulo Barros. O Paulo Barros, no desfile desse ano, por exemplo, mas nos outros também, ele visa muito esse público. Claro! Não é? Claro. Quer dizer, não só aquela questão da Globo mostrar o carnaval, é capturar aquele telespectador do ano todo para o carnaval, há essa preocupação, como há a preocupação do carnavalesco, do Paulo Barros, em levar esse espetáculo para a nova geração. É, e aí ele quer usar também, ele quer personalizar ou dar direção de iluminação, direção de som para o desfile dele, porque é o que ele está precisando. O Paulo Barros, ele mesmo diz que ele não é carnavalesco, ele é um fazedor de espetáculo, ele mesmo fala isso. Então ele está ali para fazer espetáculo. Então, tem que derrotar, mas tem que derrotar ali. Não adianta você, uma escola de samba, fazer um enredo chato que ninguém aguenta mais, entendeu? Uma sucessão de carros alegóricos bonitos pra caramba, que você não consegue entender o que os caras estão dizendo, e querer derrotar o Paulo Barros, que bota ali um boneco dando cambalhota, fazendo isso. Tá entendendo como é que é isso? Não adianta, o discurso tem que ganhar no campo. Não adianta o tapetão, não adianta a censura. Tem muita gente querendo censurar o Paulo Barros. Não, não pode deixar ele fazer isso com seu anti-carnaval. Ele tá cumprindo o regulamento. Repito, não é o carnaval que eu gosto. Para mim, o carnaval é o encontro marcado do povo brasileiro com a sua cultura. Mas peraí, isso é pra Luiz, mim. Luiz. Agora, quando traz uma coisa externa dessa, eu fico contrariado. Mas se a gente seguir para Recife, por exemplo, que tem um ritmo bem marcante, que é o frevo, né? A gente encontra isso lá? Não, porque não tem competição. Não, e também porque então, não tem a TV Globo. Porque não tem competição, exatamente, não tem dinheiro, de jogo, exatamente. Não tem. É. Eu acho o seguinte. O Salvador também. Eu, me recuso. O Salvador é outra coisa. É outra discussão. É, eu me recuso a ficar numa arquibancada esperando a surpresa do Paulo Barros. Pois é, mas aí você vê 9 outras escolas. Você vê 11 outras. Agora qual é a questão. O nego não quer saber se o samba, se a ala de baiana. Aí, né, que tá o equívoco. Entendeu? Pelo menos é o enfoque que a imprensa. Não, mas olha só, isso aí é um equívoco. É o enfoque que a imprensa dita especializada. Olha, eu sou comentarista de carnaval da Tupi, eu tenho por obrigação conhecer essas coisas. Aí que tá o equívoco. A Tijuca tira 10 em todos os quesitos de chão que as escolas tradicionais não tiram. As escolas tradicionais negligenciam isso. Há uma contradição. Porque o povo vai lá e grita Salgueiro campeão. Quem que te disse isso? Não, grita. Quem que te disse isso? Salgueiro. Gritou. É verdade, não. É verdade. A Portela, quando desfilou, também gritaram que é campeã. Mas, Portela, mas eu acho que isso é torcida. Vai qualquer... Então, essa superioridade... E o que eu quero colocar... É que essa superioridade não é tão evidente. Do quê? Pelo menos para que o povo... É, mas final. Não é superioridade. Não é superioridade. É estímulo, não é superioridade. O final é o povo. Não é superioridade. O cara faz um trabalho de casa muito bem feito e vai além de fazer o trabalho de casa. Posso dar um depoimento aqui que me assusta? A menina que toma conta do meu filho morava ali no Morro do Encontro, tá? E a gente vai lá, quando é aniversário do filhinho dela. Todo mundo lá é Tijuca. Todo mundo, numa vila que vai lá pro morro, lá pro Jacarujá de Paraguai. Agora ela comprou uma casinha lá no Morro de São João, ali no Engenho Novo. Sim. Aí eu perguntei, ela ia lá. Ela falou, todo mundo é Tijuca. É, todo mundo é Tijuca. Tá entendendo como é que é isso? Todo mundo quer ser o vencedor. Isso é outra crítica. Você que você faz a Nilcimar Nogueira, neta do Cartola, ela fala, Luiz Carlos, se você acha que aqueles meninos da Mangueira sabem quem é Cartola, você tá muito enganado. Olha só. Não, claro. Então, o que, que você está vendo hoje? Já foi tempo, na nossa geração, que o samba era dominante. Hoje você tem o funk, você tem o charme, você tem o hip hop, você tem o passinho, você tem a igreja evangélica, você tem a droga. Isso tudo dilui. Dilui isso. Olha como está difícil você arranjar baiana para desfilar. Essa dificuldade existe. Eu tenho um filho que é professor de arte, né? Professor de cultura, na periferia de São Gonçalo e Itaboraí. Uhum. Né? Ele botou lá o CD lá do samba enredo e voou. A garotada voou. Ninguém sabia um único samba. Voou pra fora. Voou que boiou. Não é, sabe nada. É verdade. Então, quer dizer, é uma enorme dificuldade. E isso aí você está com razão. É. Não sabe quem foi. O Cartola, o... Não conhece. É verdade que cada vez saberão menos. É porque, na verdade... Agora, tem um outro aspecto aí. Um menino desse, que tem 16 anos, 15... Ele não tem renda, tá? Então o baile funk custa R$5. E a menina, se entrar de meia-noite, não paga nada. Não paga nada. Vai ver quanto que é o salgueiro. 50 por pessoa, sem contar cerveja. Na Mangueira é 30. Então como é que você vai competir? E além do mais, tem uma competição que é pior ainda, que é a competição do hormônio. O menino quer dar beijo na boca. No samba não tem isso. No samba você, no máximo, marca pro dia seguinte, dá o telefone. No funk não, acontece ali na hora, na escada. Então você competir com hormônio é complicado. Então o samba tá sofrendo essa concorrência toda. Aí chega o Paulo Barros e bota um recado direto, o cara ali gosta. Tá entendendo? Quer dizer, o cara que já tá saindo dessa esfera aí ele se identifica. Tanto que o enredo da Tijuca era velocidade. Mas no fundo, era Ayrton Senna. Pega aquele carro da Corrida mas Maluca, o Golo, um personagem Golo. De ficção, mas era... Aí tem uma outra contradição, né? Porque numa cidade que tem a pior mobilidade urbana do país, tá tudo engarrafado, o transporte não funciona de jeito nenhum, uma escola ganhar o carnaval com um enredo de velocidade isso aí, muita areia. Acho que isso aí é a suprema ironia. Ou seja, você na verdade está falando ali de uma velocidade, é uma coisa onírica. Não é velocidade urbana, é velocidade da pista e da velocidade, história em quadrinhos. Muitos conheceram velocidade ali, né? Muitos conheceram velocidade. Velocidade, muito prazer. Exatamente. Gente, para terminar o programa, uma última intervenção aí, primeiro do Luiz Carlos, depois do Celso, um minutinho para cada um. Fala, Luiz Carlos. Não, sobre qualquer coisa? É, pra você fazer um balanço, o que, é que você achou, tal, da conversa. E é, mais. Eu acho que... acho que o carnaval tá nessa crise do julgamento. O julgamento hoje é o que determina o rumo do carnaval, tá? Então o julgamento tem que ser repensado, porque hoje o julgamento, ele se encerra em si mesmo. Você não faz o julgamento para o espetáculo. As escolas desfilam para o julgador. O Boni falou isso, mas não é nenhuma novidade. Nós falamos de meia hora nas nossas transmissões. Você fica ali preocupado é se a bateria, se o cara deu o tamborim e falhou. Não se preocupa com a beleza da bateria. O julgador de enredo fica preocupado se está faltando um lantejoulo na fantasia para tirar ponto. Não se deixa enlevar pela fantasia, pelo enredo, pelas alegorias. Pela história, não. Pela coisa. Pela história do enredo, ele fica procurando o erro. Então você tem pessoas altamente qualificadas com um binóculo, com uma luva, com um telescópio para procurar erro. Não pode dar certo uma coisa dessa. Legal, Celso, para encerrar. Eu quero mandar um abraço aí para o aniversariante, que é o Gustavo Sherman, para o Sonildo, que está lá nos escutando, né, o Wagner. Agora, eu tenho a seguinte opinião. Quando você vê o Joãozinho 30, do luxo ao lixo, e é uma coisa que tem mais de 20 anos, né? Esse carnaval. Bem mais. É. E você vê esse liquidificador, que é o Paulo Barros, eu acho que o Paulo Barros até agora não vai conseguir atingir a emoção que o Joãozinho 30 conseguiu. Mas o João era criticado pra caramba também quando ele chegou. O Joãozinho nunca foi. Carnaval, aliás, um gênio. Na verdade, pois é, mas na verdade o Paulo Barros também é criticado. Na verdade, isso aí é o mundo em transformação. Esse carnaval está em transformação. Gente, quero agradecer a vocês aí, um abraço para vocês, um bom fim de semana para você que acompanhou o nosso debate. Obrigado ao Leandro, ao Eduardo, à Sônia lá do Grajaú. E a segunda-feira, às 10h05, nós estamos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.